749, confirma estimado para pushback. A pushback mais uns 10 minutos. Gente. Web 6749, cópia. Na escuta, Webjet 6749. Autorizado Guarulhos 340, sua rota é Upper Whisky 50, decola na pista 28, curva à esquerda, saída Gole, Eval, após Eval, direto Eudes. Controle 1, 19.35, transponder 5426, Web 6749. Autorizado, nível 340, Upper Whisky 50, decola da 28, curva esquerda. Gole, Eval, após Eval, eu disse 1935 é o controle, 5426 eu transpondo, 6749. Chame para pushback acionamento 6749. O centro solicita que sua decolagem ocorra até o 00, confira se tem condições. Creio que sim, vamos tentar aqui, 6749. Gente, pode pronto. Vale, pronto, 6749. Web 6700, cópia. 6700, copia. Autorizado Galeão 340, AP Zulu 14, decolada 28, esquerda, Gole Eval, após Eval, direto CRAT. Controle 1, 19.35, transponda 5425. Ciente autorizado Galeão, nível 340, Pesulu 14, decolando a 28. Saindo na Gole, Erval, Erval Krat, 1935 controle, 5425 eu transpondo, é o Web 6700. 5425, tá correto, chamo pronto. Ok. Torre Salvador, Azul 4007, ponto espera 28, pronto. Azul 4007, autorizada a linha de colapso 28, vento 330 graus, 04 nós. A linha é com a pista 28, 14007. Azul 4007, decolou aos 481935, voo. 35, voo. Bom dia, Azul 4007. Bom dia, Azul 4007, contato na decolagem. Suba ao nível 380, saída Gole. 380, Gole, gente. Prossiga 7700. Confirma o vento, por favor. O vento agora 330 com 04. Oi, 330 04, solicitou a decolagem da 10. Gente, vou coordenar controle só um instante. Obrigado. Ok, web 6700, então prepare a saída da Elbless com curva direita. Da Elbless, seguinte, 6700. Aqui é o nosso profile da saída, é Gole, Eval, aposto, pode voar, eu. O Azul 4007 irá manter Gole, Eval, e o próximo fixo irá nos condenar no centro. Tá, ok, obrigado. Torre Web 6700, a pista está toda extensão ou está restrita? A cabeceira 10 está deslocada a 90 metros. Oxi, obrigado. .4007, confirmando após a Val Pro de Eutes, chama agora o centro Recife, 1264, alterna 128.8. 64288, após o Deval, eu 4007. JR, Salvador, abre 6749 no gate 6 para o pushback acionamento, por favor. 6749 autorizado, chame táxi. E pushback acionamento, eu poderia ir para o táxi, 6749. Sérgio, companhia. Torre Webjet 6700, posição 4, pushback acionamento. Posição 4, autorizado, chame para o táxi. Chama o táxi. Salvador, objeto 6749 para o táxi, POB 79, 13,50 de autonomia alterna com fins. POB 6749, prossiga via Juliette Alfa até o ponto de espera da 28, o ajuste 1013, chame no ponto de espera pronto. Juliette Alfa, ponto de espera da 28, chamarei pronto, objeto 6749. Bom dia, Azul, Alfa, Yankee Charlie. Alfa, Yankee Charlie, prossiga. Alfa, Yankee Charlie, parte 3, solicita autorização de reboque da aeronave até a ponte número 1 do parte 1. Ok, inicie seu reboque, mantenha minha escuta e aguarde instruções para ingresso no parte 1. Ciente, aguardar para ingresso no parte 1. Para o táxi Webjet 6700-89, UPLB, 3 horas e 20, alterna com fins. Chame no ponto de espera pronto. Ciente, ponto de espera da 10, chamará pronto, Web 6700. Ponto de espera está pronto, Web 6700. Autorizada a linha de colapso 10, vento 300 graus, 04 o 6700. A linha de decolada 10, 6700. Lufthansa, Paulo Afonso, aguarda a coordenação. Aguardando para o cliente da hotel na parte da Baeté. E possível a decola da 350. Cliente. 0, decolou 05-1935, Morro. 1935, obrigado, bom dia. Salvador, entre Charlie no aguardo para ingresso no pátio. Está autorizado a ingressar no pátio, posição 01. Principal no pátio espera 28, jet 6749. 6749, alinha e mantém na 28. Vive aéreo, manter a 28, jet 6749. 3.500 pés. Bom dia, 7.00, saída gole. Dá presente, pode voar 8. Tá presente pra onde? Pode voar plena, tá presente, senhor? Mantenha a saída 6.700, aguardando coordenação. O senhor, a gente tá na... Na Tael, quando possível, Bless, por favor. E você voar, Iltz, 7.00? Iltz, positivo, 7.00. Posso pegar o Fitão cópia? Autorizado Paulo Afonso, 090, decolada 35, saída Lotar, controle 119, decimal 35, transponda 5424, Lufthansa. Controle, o F6700 está indo para o Galeão, o ideal seria que a gente voasse Bless. Afirmativo, 6700, a instrução do centro existe, foi eu, irei questioná-lo agora. Hoje de Né, da presente, corrigindo, Pro de Leves, aguardando a confirmação. O tio tá na Pro de Bless, 6700. 340 graus, 059. Livre decolar 28, jet 6749. Krat 6700. 11 tios, senhor. Krat, obrigado. 6700. Ângulo livre ingresso, chame alinhado e pronto. 7749, decolou 08, 1935, morro. 1935, voando. Salvador, bom dia, jet 6749, vai livrar 1700, a sua escuta. Bom dia, jet 6749, contato na decolagem, suba nível 340, saída gole. 340 gole, jet 6749. Chame pronto, Kilo Delta. Com 26.4, alterna 128.8. 26.4288, 700. Uma centena e descer a quadricópia Fox Lima. Presente. Para Dildes, está presente, é 7749. chama reboque, bom